todas as respostas. É isso aí, Bimala. É o tema de hoje, porque nesse capítulo 13, versos 1 e 2, nossa, Arjuna encheu Krishna de perguntas, parece criança, né? Já viu criança quando começa a perguntar as coisas, né? Você chega uma idade que as crianças começam a perguntar coisas, pergunta tudo. E no nosso caso, né, Arjuna é o nosso representante. E tudo que a gente teria ou queria perguntar para Deus, ele perguntou. E neste verso aí, nossa, ele, num verso só, né, num verso só do Bhagavad Gita, ele perguntou um monte de coisas. E Krishna já respondeu. É porque, por que que eu estou nesse corpo? Eu sou esse corpo? Por que que acontecem essas coisas? O que que eu posso fazer? Como que eu posso desfrutar? Por que que eu não estou desfrutando? Por que que eu estou sofrendo? Nossa, um monte de perguntas que Krishna responde e Prabhupada explica. E nós vamos mandar... você que é verdade, Bima. Tá vendo? Você já me corta, eu já erro tudo aqui. Então, você que não tem o Gita em casa, o Bhagavad Gita em casa, entre no nosso site agora, krishnafm.com.br, que lá na segunda linha tem um link livros grátis com várias opções para ler na tela ou baixar. E tem aniversário neste dia 10, viu, Bimala? Tem aniversário neste dia 10 e nós vamos mandar um Hare Alô. Para quem? Você falou para não falar. Você fala para não falar, você quer, você ficou curiosa. Daqui a pouco eu falo. Então, e nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Mas agora nós vamos ver todas as respostas com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso... Vamos cantar só o verso 2, né, Bimala? Tentar, né? Capítulo 13, versos 1 e 2. O capítulo é a natureza, o desfrutador e a consciência. Então vamos lá, tentar cantar o verso 2. Shri Bhagavan Vacha, mas você gosta do verso que tem Arjuna, né? Tá bom, então vamos tentar cantar os dois. Não é fácil, não. Essas pessoas de signo de ar, viu? Fica mudando igual o vento, né? Dá um ventinho e já muda tudo. Bimala, é muito difícil transcender a natureza, é muito difícil. Realmente é muito difícil. Krishna já falou isso no Gita, é muito difícil transcender essa natureza material. É dura, durachaya, né? Tá bom, vamos tentar. Arjuna Vacha Prakritim purusham chaiva kshetram kshetragyam eva cha etaveditum ichami gyanam gyayam cha keshava Shri Bhagavan vacha idam sharira kunteya kshetram iti abhidhyate etayo vetitam prahu Kshetragya iti tavida. Tradução, palavra por palavra, do segundo verso. Shri Bhagavan Vacha, a personalidade de Deus, Krishna, disse, idam, este, shariram, corpo. Essa palavra me lembra, sharira, vidya, jau, a música que eu mais gosto de... É a música que se canta antes de honrar os alimentos oferecidos a Deus. Ah, ninguém perguntou. Tá bom. O que você fez de praçadã hoje? Ah, é segredo, não ofereceu ainda. Tá bom, Vimala. Sim, senhora. Shariram, corpo. Kunteya, ó filho de Kunti. Kshetram, o campo. Iti, desse modo. Abhidhyate, é chamado. Etat, este. Jaha, qualquer um, desculpem. Jaha, qualquer um. Veti, conhece. Tam, a ele. Prahu, é chamado. Kshetragya, conhecedor do corpo. Iti, desse modo. Tatvida, aquele que conhece. Tradução completa dos dois versos. Arjun disse, ó meu querido Krishna, desejo saber sobre a Prakriti, a natureza, o Purusha, o desfrutador, o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e o fim do... Nossa, quer saber tudo, Arjun. Felizmente, né, Bim? Felizmente, porque Arjun é nosso representante. Olha quantas perguntas e tudo que ele quer saber. Ele deseja saber sobre a natureza, Prakriti, o desfrutador, Purusha, o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e o fim do conhecimento. O bem-aventurado Senhor Krishna disse então, este corpo, ó filho de Kunti, chama-se o campo, onde a gente faz as jogadas erradas. Tá bom, Bima, só para ler. É o campo, é o corpo, né? Então, deixa eu ler de novo. Este corpo, ó filho de Kunti, chama-se o campo. E aquele que conhece este corpo chama-se o conhecedor do campo. Felizmente, Prabhupada explica, senão a gente não ia entender nada, né? Arjun estava curioso sobre Prakriti, a natureza, Purusha, o desfrutador, que somos nós, né? Kshetra, o campo, Kshetragya, o seu conhecedor, e sobre o conhecimento e o objeto de conhecimento. Quando ele perguntou sobre todas estas coisas, Krishna disse que este corpo que a gente está usando chama-se o campo. É onde a gente faz as jogadas erradas. Agora, se a gente seguir Deus, ouvir os conselhos de Deus, a gente faz a jogada certa e aí se dá bem, né? Tá, este corpo chama-se o campo. E que a pessoa que conhece este corpo chama-se o conhecedor do campo. Este corpo é o campo de atividades para a alma condicionada. Nós somos as almas condicionadas. Na verdade, as almas eternamente condicionadas. A alma condicionada está enredada na existência material e tenta dominar a natureza material. Todo mundo tentando dominar a natureza material, né? Dominar o marido, dominar a esposa, dominar o comércio, dominar a arte, dominar... a habilidade e por aí vai. Todo mundo tentando dominar. E assim, de acordo com sua capacidade de dominar a natureza material, ela obtém um campo de atividade, um corpo. Este campo de atividade é o corpo. E o que é o corpo? O corpo é feito de sentidos. É por isso que a pessoa que, quando morre, né, ela perde esse corpo material grosseiro. E no corpo material sutil não tem sentidos, né? E ela não consegue desfrutar. E o que ela faz? Ela pega o corpo emprestado de alguém para beber, fumar, jogar, fazer sexo, escrever livro, cantar, dançar, né? Não tem corpo. Não tem o corpo material grosseiro, está num corpo de fantasma. E aí, meu amigo, sem Os sentidos a pessoa não consegue, não faz sentido, né? Porque sem sentidos ela não consegue fumar, beber, jogar, cantar, dançar, escrever. E aí ela pega o corpo emprestado de outras pessoas, o que é errado perante as leis de Deus, né? É errado. É errado, mas as pessoas, a gente faz tanta coisa errada, né? Então os fantasmões também fazem errado, pega o corpo emprestado dos outros. Tá, já parei. Alma condicionada, as pessoas no modo da ignorância se relacionam com espíritos e fantasmas. É o que Krishna fala no Gita e Prabhupada explica que isso é uma atividade material de magia negra. Tá, vamos continuar aqui. Este campo de atividade é o corpo. E o que é o corpo? O corpo é feito de sentidos. A alma condicionada quer gozar de gratificação dos sentidos, e de acordo com sua capacidade de gozar de gratificação dos sentidos, se lhe oferece um corpo ou um campo de atividades. Portanto, o corpo chama-se Kshetra, ou o campo de atividade para a alma condicionada que somos nós. E nós nunca estamos satisfeitos com o corpo que a gente tem no momento, né? Porque a gente desejou ele na vida passada através de nossas ações, né? Ah, mas eu não queria ser gordo. Ah, eu não queria ser magro. Eu não queria ser homem. Eu não queria ser mulher. Eu não queria ser cachorro. Eu não queria ser gato. Só esses pepinos aí acontecem. Por quê? Porque a gente faz a jogada errada. A gente não segue bons conselhos. Nós somos mal guiados. Normalmente nós somos mal guiados pelo pai, pela mãe. Começa pelo pai e pela mãe, né? Quem educa, os primeiros mestres, os primeiros professores são nossos pais e mãe. Depois vem os mestres nas escolas, que também estão completamente perdidos. E aí a pessoa nasce em ignorância, vive em ignorância e morre em ignorância, e pega um outro corpo que ela não desejou mentalmente, né? Mas de acordo com suas ações ele recebe o corpo que ele fez ou moldou de acordo com suas ações na vida passada, e aí não fica satisfeito nem satisfeita. Tá. Agora, a pessoa que não se identifica com o corpo chama-se Kshetragya, conhecedor do campo. A pessoa tem conhecimento, ele sabe que não é o corpo, então ele não se identifica com o corpo. E aí ele vive feliz aqui e agora. É o caso dos verdadeiros devotos de Deus, o Hare Krishna de verdade. Não é muito difícil entender a diferença entre o campo e o seu conhecedor, o corpo e o conhecedor do corpo. Qualquer pessoa pode considerar que da infância à velhice ela se submete a muitas mudanças de corpos e contudo permanece ainda como uma pessoa. O nosso corpo está mudando a todo instante, né? A ciência prova isso aí. A todo instante, não é a cada 7 anos, não. Bom, a gente vive, o corpo vive mudando, e a cada 7, 8 anos a gente troca completamente de corpo. Duvida? Olha o seu RG. Dessa maneira, existe uma diferença entre o conhecedor do campo, ou as fotos antigas, né, Bimala? Dessa maneira, existe uma diferença entre o conhecedor do campo de atividades e o campo mesmo de atividades. Uma alma condicionada viva pode, desse modo, compreender que é diferente do corpo. No começo se descreve, Dehis Min, em português, que a entidade viva está dentro do corpo e que o corpo muda da infância para a adolescência, e da adolescência à juventude, e da juventude para a velhice. E a pessoa que possui o corpo sabe que o corpo muda, ou pelo menos deveria saber, né? O proprietário, que somos nós, almas eternas, é distintamente Kshetragya. Às vezes entendemos que eu sou feliz, eu sou louco, eu sou uma mulher, eu sou um cachorro, eu sou um gato. Estes são os conhecedores do corpo. O conhecedor é diferente do campo ou do corpo. Embora utilizemos muitos artigos, nossas roupas e etc., sabemos que somos diferentes das coisas utilizadas. Similarmente, também compreendemos com um pouco de contemplação, que somos diferentes do corpo. Nos primeiros 6 capítulos do Bhagavad Gita, o conhecedor do corpo, a entidade viva, e a posição através da qual ele pode compreender o Senhor Supremo são descritos. Nos 6 capítulos intermediários do Bhagavad Gita, a Suprema Personalidade de Deus e a relação entre a alma individual e a super-alma em relação ao serviço prático e amoroso a Deus são descritos. A posição superior da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e a posição subordinada da alma individual são definidos de forma definitiva nesses capítulos. As entidades vivas estão subordinadas sob todas as circunstâncias, mas em seu esquecimento estão sofrendo. Aí entra aquela máxima, né, de Prabhupada: as pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. Enquanto não se lembrar de Krishna, vai continuar sofrendo. Não importa quem é, que nível está, se é estudado, se não é estudado. Se esqueceu de Krishna, vai sofrer e vai continuar sofrendo. Não, vai continuar sofrendo, já está sofrendo e vai continuar sofrendo. Tem gente que não sabe que está sofrendo, mas está sofrendo, né? Ou não, Bimala. Todo mundo está envelhecendo, todo mundo, o nascimento, quando se é que nasce, quando nasce, o nascimento é uma contagem regressiva para a morte. Ah, já tem um dia de vida. Não, ele morreu um dia, dois dias, semanas, meses, anos, é assim. Então, quando são iluminadas por atividades piedosas, aproximam-se do Senhor Supremo em diferentes situações, como os aflitos, os em necessidade de dinheiro, os curiosos e os em busca de conhecimento, os 4 tipos de pessoas que buscam Deus. Então, por isso que a gente não deve só pensar na gente, né? A gente deve tentar fazer alguma coisa para o próximo. Isso, se fizer certo, né, são atividades piedosas. E essas atividades piedosas nos aproximam de Deus, nesses 4 tipos de pessoas. Isto também se descreve. Agora, começando do 13º capítulo, explica-se como a entidade viva entra em contato com a natureza material, como a gente fez essa burrada, né, de vir para cá, para a criação material, como ela é salva pelo Senhor Supremo Krishna, através dos diferentes métodos de atividades frutivas, cultivo de conhecimento e da prática do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Também se explica como a entidade viva, que embora seja completamente diferente do corpo material, relaciona-se de alguma maneira com este. Então, poxa vida, Arjuna perguntou tudo, Krishna respondeu tudo e Prabhupada explicou tudo. E se você não entendeu nada, continue ouvindo, porque todo o conhecimento será detalhado, ou é detalhado, está detalhado no Bhagavad Gita como ele é. E a gente aqui vai falando aos poucos, né? E a gente vai entendendo junto com você e acompanhando. E qualquer dúvida, informação, né? Informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde. Ah, agora não, agora é falar do Gita, é verdade. Então, todas as respostas, todo o conhecimento está no Bhagavad Gita como ele é. E ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Isso mesmo. A primeira está passando a agenda. Mas depois da agenda vem Livros Grátis. Todo mundo está vendo, está passando a agenda, Bimo. E está passando igual uma tartaruga, né? Dá tempo de tomar água, dá tempo, ainda não passou, está passando aí, Livros Grátis. Você clica aí, encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, nos dias de hoje, por Prabhupada e os seguidores sinceros de Prabhupada, é possível todo mundo fazer isso. Já apareceu aqui o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Aí você vai descendo, já aparece aí o quarto livro, mais quatro livros, aí já aparece o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Você já encomenda os dois, né? O de luxo fica com você. Esse normal aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos mandar um Hare Alô. Isso mesmo. Vou mandar um alô primeiro, né? Depois ler a biografia do aniversariante, né, Vinho? Então tá bom. Então, sim, não achei ruim, não. Não, a senhora muda tudo, fica mudando, muda o site, muda tudo. Nossa, Cristo, dá um vento aqui, já muda tudo. já parei de falar, Bima. Então vamos mandar um Hare Alô, sabe para quem? Para o Prabhu Maheshwara, isso mesmo. E agradecer, né, o vídeo que ele nos mandou do show da banda Sou da Paz. Um show muito legal, Bimala, um show muito legal mesmo. E essa banda é a primeira banda, acho que interreligiosa do mundo, viu? Não sei se é a primeira interreligiosa do Brasil, mas acho que é do mundo. Eu acho que pode até pesquisar aí, de repente coloca até essa banda aí no Guinness Book, né? A primeira banda interreligiosa do mundo. E eu estava falando com ele, ela é formada aí por... A maioria são líderes religiosos, Umbanda, evangélicos, católicos, tem líderes aí de todas as religiões, né? E o Prabhu que fundou essa banda. E eu fiquei até curioso, porque eles estavam fazendo um show, né? Eu estava assisti o vídeo inteirinho, né? E vi que eles estavam fazendo uma música assim, jovem, uma música jovem, né? Na verdade é jovem, música jovem, mas para todas as idades. E eu fiquei curioso, eu perguntei para ele, pô, mas quantos anos? A maioria é velhinho, poxa vida, a maioria tem idade aí, né? Aí ele falou que a banda tem de 27 pessoas, de 27 a 64 anos. E foi ele que fundou a banda, viu, Bimala? Então, parabéns para Prabhu Maheshwara, sempre fazendo aí pregações de alto nível e em todos os níveis da sociedade, né? Nós vimos, nós acompanhamos aqui pelo Facebook, as mídias, tudo, mídias sociais, tudo, pregações em todos os níveis, palestras, cursos e também esse show aí, né? Os shows que ele faz com essa banda aí, a banda Soul da Paz, é Soul da Paz, Bimala. Soul de... a música Soul, né? Soul é muito bonito, eu gosto desse ritmo Soul, mas aqui no caso é um trocadilho, né? Soul da Paz, é o som da paz mesmo, né? E eu me sinto muito feliz de ser amigo dos devotos, né? E parabéns para Prabhu, sempre nessa pregação de alto nível aí. E muito obrigado pelas bênçãos. E muito obrigado pelo vídeo também. E quem quiser, nós já mandamos para vários grupos, várias pessoas, mas quem não recebeu, quiser receber, dá um toque no nosso WhatsApp, né? Que a gente manda aí esse show da banda. E eles cantam, né? Eles cantam no meio da música, eles passam mensagens de paz, de amor a Deus, de otimismo, né? Vários tipos de mensagens. E interagem com o público, e o público canta com eles, né? Muito legal mesmo. Parabéns aí. Agora nós vamos ler o Shrima Bhagavatam. Não, Bimala, aniversariante. Neste dia 10 tem o aniversário do grande mestre Narahari Sarakara Thakur. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, nós vamos ler aqui uma pequena biografia. Vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Shri Narahari Sarakara Thakur. Antes de encontrar Mahaprabhu, Shri Narahari Sarakara Thakur havia escrito muitas músicas sobre os doces passatempos eternos de Deus. Mais tarde, ele e Gadadhara Pandita sempre ficavam com o Senhor Chaitanya. Narahari costumava satisfazer o Senhor agitando um abano feito de penas de pavão, uma ventarola. A música Gora Arati de Srila Thakur Bhaktivinoda glorifica isso. A família de Narahari Sarakara era o orgulho dos devotos de Deus. Pela influência deles, todas as pessoas da aldeia de Sri Kanda se tornaram devotos de Deus. A aldeia inteira virou um ramo da árvore filosofal do amor por Deus Krishna Prema. Desde a época do Senhor Gaurachandra, Sri Kanda tem sido um centro de pregação para os devotos de Deus da Gaudia. Certo dia, Sri Nityananda Prabhu veio para Sri Kanda e perguntou a Narahari: "Tudo bem, nós sabemos quem você é, portanto onde está o mel?" Através de seu poder místico, Narahari transformou um pote de água em mel super doce para o prazer do Senhor Nityananda. Narahari serve o Senhor Shyamasundara nos passatempos eternos de Deus como a vaqueirinha Prana Saki, ou mais conhecida como Madhumati, que fornece mel de dar água na boca a Radha Damodara e seus entes queridos. O próprio ser de Narahari Sarakara era saturado de amor puro por Deus, Radha Krishna Prema. Ninguém pode sondar a profundidade de sua devoção e amor puro por Deus, Radha e Krishna. Namorada eterna de Deus, ela é a querida associada de Shrimati Radharani, Madhumati, que é um reservatório de doçura. E nos passatempos de Deus com o Senhor Chaitanya, ele é Narahari, um reservatório de amor puro por Deus e sua maior devota de Deus, Radha e Krishna. E esse texto foi extraído do livro Sri Chaitanya Mangala. Os livros de Narahari Sarakara, Pada Kalpataru e Krishna Bhajanamrita incluem maravilhosas canções louvando o Senhor Gauranga e Sri Nityananda Prabhu. Shripada B.V. Narayana Maharaja disse que Narahari compôs muitas nectárias canções ambrosíacas que transbordam com a mais doce devoção a Deus. Sri Krishna Bhajanamrita. Narahari ensina no livro, né, Sri Krishna Bhajanamritam, Narahari ensina como adorar Sri Krishna e Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Lochanadasa Thakur e muitos outros eram discípulos de Narahari Sarakara Thakur. Embora não seja acessível, seu túmulo sagrado Samadhi fica no rio Radhakunda. Veja mais na coleção Sri Chaitanya Charitamrita Adilila 1077. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus. Narahari Sarakara Thakur Ki Jai, Vaqueirinha Pranasaki Ki Jai, Madhumati Ki Jai. E agora nós vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Não? Não vai ler o Shrima Bhagavatam? Vamos ler o livro Krishna para acabar logo com ele? Então, mas esse mantra dá certo, porque o livro Krishna, Bimala, é um resumo do décimo canto do Shrima Bhagavatam. Na verdade é um resumo de todo o conhecimento, né? Mas principalmente do décimo canto. Ah, tá. Cantar A canção do livro de Krishna. Tá bom, Bimala, a senhora é que manda fazer o quê, né? Minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Então nós paramos no começo do capítulo 81. Isso mesmo, é. O Senhor Krishna e Balarama encontram os habitantes de Vrindavan. Certa vez, enquanto o Senhor Krishna e Balarama viviam pacificamente em sua grande cidade de Dwaraka, houve uma ocasião rara de um eclipse solar total, como acontece no fim de cada kalpa, ou dia de Brahma. No fim de cada kalpa, o sol é coberto por uma grande nuvem, e chuva incessante cobre os sistemas planetários inferiores até Swargaloka. Por cálculo astronômico, as pessoas estavam informadas sobre esse grande eclipse antes de acontecer. Assim, todos os homens e mulheres decidiram se reunir no local sagrado de Kurukshetra, conhecido como Samanta Panchaka. O lugar de peregrinação Samanta Panchaka é célebre porque o Senhor Parashurama realizou grandes sacrifícios ali, depois de matar todos os guerreiros e governantes do mundo 21 vezes. Deu uma limpada geral, né? O Senhor Parashurama matou todos os governantes e o sangue acumulado deles fluía igual a um córrego. O Senhor Parashurama cavou 5 grandes lagos em Samanta Panchaka e os encheu com esse sangue. O Senhor Parashurama é Vishnu Tattva, uma expansão de Deus, Krishna. Como está afirmado no Ishopanishad, no livro Ishopanishad, Vishnu Tattva não pode ser contaminado por nenhuma atividade pecaminosa. E apesar do Senhor Parashurama ser plenamente poderoso e incontaminado, a fim de exibir caráter ideal, ele realizou grandes sacrifícios em Samanta Panchaka para expiar sua dita matança pecaminosa dos governantes. É, Parashurama podia voltar agora e matar todos esses governantes do mundo inteiro, né? Esses governantes demoníacos, né, Bimala? Pelo seu exemplo, o Senhor Parashurama estabeleceu que a arte de matar, apesar de ser necessária às vezes, não é boa. O Senhor Parashurama considerou-se culpado pela matança pecaminosa dos governantes. Portanto, o quanto mais nós somos culpados por esses atos abomináveis, não sancionados. Assim, matança de seres vivos é proibida desde tempo imemorável por todo o mundo. Para aproveitar a oportunidade da ocasião do eclipse solar, todas as pessoas importantes visitaram um lugar sagrado de peregrinação. Algumas das personalidades importantes são mencionadas como se segue. Entre as pessoas mais idosas estavam Akrura, Vasudeva e Ugrasena. Entre a jovem geração estava Agada, Pradyumna, Samba e muitos outros membros da dinastia Jado, que foram até lá com uma vista para espiar as atividades pecaminosas acumuladas no curso do cumprimento de seus respectivos deveres. Porque quase todos os membros da dinastia Jado foram para Kurukshetra, algumas personalidades importantes, tais quais Aniruddha, o filho de Pradyumna, e Kritavarma, o comandante-chefe da dinastia Jado, juntos com Suchandra, Sukha e Sarana, ficaram em Dwarakara para proteger a cidade. Todos os membros da dinastia Jado eram naturalmente muito belos. Mesmo assim, nessa ocasião, Quando apareceram devidamente decorados, com colares de ouro e colares de flores, vestidos com roupas valiosas e propriamente armados com seus armamentos respectivos, sua beleza natural e personalidades foram incrementadas 100 vezes. Os membros da dinastia Yadu vieram a Kurukshetra em quadrigas decoradas de forma deslumbrante, que pareciam aeroplanos dos semideuses, puxadas por grandes cavalos que se moviam como as ondas do oceano, e alguns deles superavam elefantes vigorosos e robustos que se moviam como nuvens no céu. Suas esposas eram carregadas em belos palanquins por homens belos, cujas características pareciam as dos Vidyadharas. A assembleia inteira parecia tão bela quanto uma assembleia dos semideuses no céu. Depois de chegar a Kurukshetra, os membros da dinastia Yadu tomaram seus banhos cerimoniosamente, com autocontrole, como ordenado nas escrituras autorizadas, e eles observaram jejum por todo o período do eclipse a fim de nulificar as reações de suas atividades pecaminosas. Porque é costume védico dar caridade ao máximo possível durante as horas do eclipse, os membros da dinastia Yadu distribuíram muitas centenas de vacas em caridade aos sacerdotes brâmanas. Todas essas vacas eram plenamente decoradas com tecidos finos e ornamentos. A característica especial dessas vacas é que elas tinham guizos de tornozelo de ouro e colares de flores em seus pescoços. Todos os membros da dinastia Yadu novamente tomaram seus banhos nos lagos criados pelo Senhor Parashurama. Depois disso, eles alimentaram suntuosamente os sacerdotes brâmanas com comida cozida de primeira classe, todas preparadas na manteiga. De acordo com o sistema védico, existem dois tipos de comida. Um é chamado comida crua e o outro é chamado comida cozida. Comida crua não inclui legumes crus e cereais crus, mas comida cozida na água, enquanto comida cozida ela é feita na manteiga clarificada. Chapates, dal, caldo de ervilha, né? Arroz e outros legumes comuns são chamados de alimentos crus, e também frutas e saladas, mas como é difícil ler essas coisas, viu? Mas puris, cachores, sangochas, bolinhas doces e etc. são todos alimentos cozidos. Todos os sacerdotes brâmanas convidados naquela ocasião pelos membros da dinastia Yadu foram alimentados suntuosamente com comida cozida. As funções cerimoniais realizadas pelos membros da dinastia Yadu externamente pareciam execuções ritualísticas realizadas pelas pessoas comuns. Quando uma pessoa comum realiza alguma cerimônia ritualística, sua ambição é prazer sensual, boa posição, boa esposa, boa casa, bons filhos e boa saúde. Mas a ambição dos membros da dinastia Yadu era diferente. A ambição deles era oferecer fé e devoção perpétuas a Deus, Krishna. Tudo deve ser realizado para o prazer de Deus. Quem faz isso faz a coisa certa, quem não faz isso faz a coisa errada. Todos os membros da dinastia Yadu eram grandes devotos. Assim, depois de muitos nascimentos de acúmulo de atividades piedosas, foi dada a chance a eles de se associarem com Deus, o Senhor Krishna. Irem tomar seus banhos no lugar de peregrinação em Kurukshetra, ou observar os princípios reguladores durante o eclipse solar, ou alimentar os sacerdotes brâmanas. Em todas as suas atividades, eles simplesmente pensavam na devoção a Deus, Krishna. O seu Senhor adorável, ideal, era Krishna e ninguém mais. Depois de alimentar os sacerdotes brâmanas, é o costume para o anfitrião, com a permissão deles, aceitar o alimento oferecido a Deus no altar, Krishna Prasadam. Assim, com a permissão dos sacerdotes brâmanas, todos os membros da dinastia Yadu almoçaram. Depois eles selecionaram locais de descanso embaixo de grandes árvores de sombra, e quando descansaram o suficiente, eles se prepararam para receber visitantes, entre os quais havia familiares e amigos, e também muitos reis e governantes subordinados. Eles eram os governantes da província Matsya, província Ushinara, província Koshala, província Vidarbha, província Kuru, província Srinjaya, província Cambódia, província Kekaya e muitos outros países e províncias. Alguns governantes pertenciam a partidos opostos e alguns eram amigos. Mas, acima de todos, os visitantes de Vrindavana eram os mais proeminentes. Os residentes de Vrindavana, liderados por Nanda Maharaja, viviam em grande ansiedade por causa da separação de Krishna e Balarama. Assim, aproveitaram o eclipse solar e todos eles vieram ver a sua vida e alma, Krishna e Balarama. Os habitantes de Vrindavana eram bem-querentes e amigos íntimos da dinastia Jara. Esse encontro das duas partes depois de uma longa separação foi um incidente muito comovente. Tanto os Jadus quanto os residentes de Vrindavana sentiram um prazer tão grandioso em se encontrarem e conversarem juntos que foi uma cena única. Com o encontro depois de longa separação, eles estavam em júbilo, seus corações palpitavam e suas faces pareciam flores de lótus recentes abrochadas. Havia gotas de lágrimas que caíam de seus olhos, os pelos em seus corpos se arrepiaram e, por causa de seu êxtase extremo, ficaram temporariamente sem fala. Em outras palavras, eles começaram a mergulhar no oceano de felicidade. Enquanto os homens se encontravam dessa forma, as mulheres também se encontravam uma com a outra da mesma maneira. Elas se abraçavam uma com a outra em seus braços, e o açafrão e cúrcuma passados em seus seios eram intercambiados de uma pessoa à outra, e todas sentiram êxtase celestial. E devido a esse abraço de coração com coração, torrentes de lágrimas rolavam por suas faces. Os jovens ofereciam reverências aos idosos, e os idosos ofereciam suas bênçãos aos jovens. Assim, eles davam as boas-vindas uns aos outros e perguntavam sobre o bem-estar de cada um. Ultimamente, entretanto, toda a conversa deles era somente sobre Krishna. Todos os vizinhos e familiares estavam conectados aos passatempos do Senhor Krishna neste mundo, e por isso Krishna era o centro de todas as atividades deles. Quaisquer atividades que realizassem, social, política, religiosa e convencional, eram transcendentais. A real elevação da vida humana se baseia em conhecimento e renúncia. Como afirmado no Shrimad Bhagavatam, no primeiro canto, serviço prático e amoroso prestado a Krishna automaticamente produz conhecimento perfeito e renúncia. Os membros familiares da dinastia Jado e os pastores de vacas de Vrindavana tinham suas mentes fixas em Krishna. Esse é o sintoma de todo o conhecimento. E porque suas mentes estavam sempre dedicadas a Krishna, eles estavam automaticamente livres de todas as atividades materiais. Esse estágio de vida se chama Jukta Vairagya, como enunciado por Srila Rupa Goswami. Conhecimento e renúncia, portanto, não significa especulação seca e renúncia das atividades. Em vez disso, a pessoa deve começar a falar e agir somente em relação a Krishna. Nesse encontro em Kurukshetra, Kunti Devi e Vasudeva, que eram irmão e irmã, se encontraram depois de um longo período de separação, juntos com seus respectivos filhos e noras, esposas, crianças e outros membros familiares. Enquanto conversavam entre si, eles logo esqueceram todas as misérias passadas. Kuntideva especialmente falou com seu irmão Vasudeva como se segue. Meu querido irmão, sou muito desafortunada porque nenhum dos meus desejos foi satisfeito. De outra forma, como pôde acontecer que, apesar de ter um irmão santificado igual a você, perfeito em todos os aspectos, você não me inquiriu de que forma passei os meus dias numa condição de vida aflita? Parece que Kunti Devi lembrou os dias miseráveis quando ela foi banida junto com seus filhos por causa dos planos maldosos de Dhritarashtra e Duryodhana. E ela continuou: meu querido irmão, eu posso entender que quando a providência vai contra alguém, mesmo os familiares mais próximos também o esquecem. Numa condição assim, mesmo o próprio pai, a própria mãe ou os próprios filhos também o esquecerão. Portanto, meu querido irmão, eu não o acuso. Vasudeva respondeu à sua irmã: minha querida irmã, não fique triste e não me acuse dessa forma. Nós devemos sempre lembrar que todos nós somos apenas brinquedos nas mãos da providência. Todos estão sob o controle da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. É sob o controle dele somente que todos os tipos de ações lucrativas e ações resultantes acontecem. Minha querida irmã, você sabe que nós fomos muito atormentados pelo rei Kansa e, por causa das perseguições dele, nós fomos espalhados de cá para lá. Nós estávamos sempre cheios de ansiedades. Somente nos últimos dias nós retornamos para nossas próprias casas pela graça de Deus, Krishna. Depois dessa conversa, Vasudeva e Ugrasena receberam os reis que vieram vê-los, e eles suficientemente deram as boas-vindas a todos eles. Ao ver o Senhor Krishna presente no local, todos os visitantes sentiam prazer transcendental e ficavam muito calmos. Alguns dos visitantes proeminentes eram seguidores. Seguidores, eles seguiam Krishna, tá bom, mas não está escrito isso, tá? Já parei. Alguns dos visitantes proeminentes eram os seguintes: Bhishmadeva, Dronacharya. Não, nem todos eram seguidores, né? Bhishmadeva, Dronacharya, Dhritarashtra, Duryodhana e Gandhari, junto com seus filhos, o rei Yudhishthira, junto com sua esposa, e os Pandavas, junto com Kunti, Srinjaya, Vidura, Kripacharya, Kuntibodha, Virata, rei Nagnadi, Purudi, Drupada, Shalya, Drishtaketu, o rei de Kashi, Damagosha, Vishalaksha, o rei de Mitila, o rei de Madras, antigamente conhecida como Madra, o rei de Kekaya, Judamânio, Susharma, Balika, junto com seus filhos e muitos outros soberanos que eram subordinados ao rei de Yudhishthira. Quando viram o Senhor Krishna com suas milhares de rainhas, ficaram plenamente satisfeitos com a visão dessa beleza e opulência transcendental. Tá, vamos parar aqui onde começa a se falar de Krishna, né? Para não cortar no meio, né, Bimala? Pode parar? Muito obrigado, hein? A senhora está muito boazinha hoje, hein? Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. Desculpem. E na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. E pode ver também no YouTube, né? Mas se você não quer ler, nem baixar, nem ver na tela, então a próxima opção é para você. Livros de Prabhupada. Tem que pagar, não tem jeito. Tem que cair, pagar imposto, pagar transporte, nossa, pagar impressão, mas quase a preço de custo, um preço bem camarada, né? Você clica aí, Livros de Prabhupada, já cliquei. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história também com todos os detalhes.